É, galera, o negócio é muito complicado, bicho. A gente faz, faz, faz, faz e mesmo assim dá problema, cara. Mano, como é difícil, velho. Como é difícil alinhar um negócio que, teoricamente, você nunca fez na vida e ineditamente você quer fazer ele uma vez na sua vida, por mais que seja por força maior dos hardwares que você tem. É, você tem que realmente fazer isso, que é o quê? Fazer uma gravação ao vivo. Sim, sejam muito bem-vindos à nossa primeira gravação ao vivo, que demorou séculos para sair, cara. Eu tô há mais de um mês tentando organizar, alinhar, fazer com que isso acontecesse, desde os cabos, desde os programas, desde o computador, que é o PC da Xuxa, mas a gente vai fazendo como pode, né? O bagulho é extremamente difícil. Aqui, se você é podcaster, você está me ouvindo, na boa, parabéns se você faz o seu podcast ao vivo com trilha, efeitos, meme. Mano, na boa, parabéns. Você é muito bom naquilo que você faz. Porque eu estou há um mês tentando fazer isso e até o momento eu não consegui. Mas, graças à inteligência, graças a Deus, graças a todos, que sou eu mesmo, porque infelizmente não tive ajuda de ninguém, eu consegui aqui realmente fazer com que isso daqui ineditamente rodasse uma vez na minha vida. E vamos parar de enrolação e vamos para o episódio do ClickCast de hoje. Olá, eu sou o Cássio e seja muito bem-vindo a mais um ClickCast. Episódio de hoje, processo criativo. Como você já deve ter percebido, essa vinheta, esse tudo foi muito louco de fazer, bicho. Nossa, isso parece meio louco, mas ele me ajuda um pouco no meu processo criativo, cara. Tudo isso que eu fiz foi um pouco de criatividade, um pouco de improviso, um pouco de experiência, inclusive, que são coisas que eu aprendi nesse meio tempo de podcast. Mas eu não vou ficar me enchendo a minha bola e vou pro episódio de hoje e vou falar do que realmente a gente tá aqui para falar, não é mesmo? Estamos aqui para falar sobre processo criativo, isso mesmo. Esse episódio tão aguardado que teve votação lá no Twitter do nosso podcast e que foi o vencedor entre quatro possibilidades que eu não lembro agora de cabeça e eu também não marquei aqui, então não vou falar. Mas antes, para a gente conseguir falar sobre processo criativo, a gente tem que explicar o que é criatividade. E antes da gente partir para todos os passos e obstáculos do processo criativo em si, é preciso definir o conceito de criatividade. Então, criatividade nada mais é do que realizar algo totalmente original com um objetivo em mente. Por isso, a origem de todo o processo criativo está na busca em solucionar um problema. Não necessariamente dessa forma, mas a grande maioria da origem do processo criativo é, de uma forma ou de outra, tentar solucionar um problema ou tentar achar como é que eu posso falar? Tentar achar um objetivo original, uma forma de chegar num ponto final, mas originalmente. E, seja dentro ou fora do ambiente de trabalho, de 50% a 60% de seu tempo será dedicado à criatividade. Por mais que você não queira, 50% a 60% das suas 24 horas, elas são dedicadas a criatividade. Quer um exemplo? Vamos lá. Antes de entrar nos passos do processo criativo, para você perceber como você tem criatividade. Principalmente as mulheres. Sim, principalmente as mulheres. Por quê? A gente acorda, a gente toma banho, pá, escova os dentes, joga aquela aguinha no rosto e vai pro nosso guarda-roupa. O primeiro ponto no qual a gente mostra a nossa criatividade, por mais que seja, sei lá, meio batidão, se não for um uniforme, logicamente, você tem que escolher uma roupa. Então ali você já exercita a sua criatividade mesmo sem saber. Se você fica na sua casa aí diariamente, fica na sua casa aí quase que todo dia, na hora que você for aí fazer a sua comida e tal, por mais que seja um arroz e um feijão, às vezes você vai exagerar um pouco mais na cebola, um pouco menos na cebola, tirar a cebola, colocar um alho, tirar o alho, colocar a cebola e o alho e, sei lá, um cominho, esses temperos doidos. Então, você querendo ou não, você trabalha o seu lado criativo, mesmo que indiretamente. E, geralmente, o processo criativo, ele resulta em três práticas, que são a atenção, a fuga e o movimento. Então, tudo aquilo que prende sua atenção, tudo aquilo que faz você fugir da realidade e tudo aquilo que faz você gerar movimento, quer queira, quer não, é um resultado do processo criativo. Geralmente, quando você está assistindo um filme, você está atento àquele filme e se o filme não te dá todos os pontos, você tenta imaginar os outros pontos, né, para tentar achar uma lógica no filme e às vezes tentar adivinhar o final antes do filme acabar. Então, tudo aquilo que prende sua atenção é uma forma de criatividade, é uma forma indireta na qual você está gerando um processo criativo. Tudo aquilo que faz você fugir da realidade, ou seja, mesa de RPG, teatro, às vezes uma música que você está ali escutando o fone de olho fechado, viajando na maionese, tudo isso que faz você fugir da sua realidade, ela também faz com que você gere um processo criativo. Muitas vezes você está ali pensando, porque o que acontece? A gente, querendo ou não, o nosso cérebro não para de funcionar. Então ele vai estar ali trabalhando ferozmente sem parar. Então você é uma máquina de criatividade. Porque se você está atento a alguma coisa, seu cérebro está funcionando. Se você tenta fugir da sua realidade, tenta fugir de um, até mesmo de um problema. Quando você tenta fugir de um problema, você tenta fugir desse problema de formas criativas, de uma forma na qual esse problema ele não volte para te atrapalhar, não é mesmo? Então, até aquilo que faz você fugir é uma coisa que faz você gerar um processo criativo dentro da sua mente. E o movimento, tudo aquilo que faz você gerar movimento é, você indiretamente está gerando um processo criativo. De qual forma? Um exemplo, desenhando. Um exemplo, pedalando, andando de bicicleta. Às vezes, caminhando, correndo. Você está ali em movimento. O seu corpo está se exercitando e, consequentemente, por mais que você esteja com fone de ouvido, a sua mente também está freneticamente fritando ali, ó. Tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, na rave do cérebro, entendeu? A rave do cérebro é muito louca, velho. Você fica ali, ó. Por mais que você ache que não, você tá num processo criativo, cara. Então, é muito simples. Não adianta você achar que você não é uma pessoa criativa, que você é uma pessoa que não tem boas ideias, porque toda vez que você tenta buscar resolver um problema de forma totalmente original, você tá sendo criativo. Toda vez que você está atento a uma coisa, prestando muita atenção em uma coisa, a sua criatividade ela está funcionando no seu cérebro. Toda vez que você está tentando fugir de alguma coisa, fugir da sua realidade, o seu cérebro também está funcionando de forma louca. E toda vez que você está se movimentando, o seu cérebro está funcionando da mesma forma. Vamos falar agora do processo criativo e seus passos, a receitinha de bolo do processo criativo. Os passos para os... Nossa, que enrolada de língua, hein? Meu Deus, que isso? Coisa lindria. Os passos do processo criativo são: primeiro, a preparação; segundo, a incubação; terceiro, a iluminação; e quarto, a implementação. Vou falar de formas simples o que seria cada passo, cada momento. Nossa, esse passo deu um pico lá na sua vértebra espinhal que quase deixou você surdo. A preparação nada mais é que realmente preparar. Preparar o quê? O seu ambiente, o ambiente seu trabalho, o seu local onde você está, para ele ser um ambiente mais propício à sua criatividade. Sei lá, às vezes você precisa Ai, meu Deus do céu, toda vez que eu tento gravar, esse bocejo não para de acontecer. Voltando. Toda vez que você tenta se concentrar, essa parte da preparação é principalmente uma parte na qual você tem que se concentrar para realmente criar um ambiente propício para a sua criatividade. Às vezes a pessoa ela tem um ambiente mais propício à criatividade quando ela está prestando atenção em uma coisa, muito atenta em uma coisa. Então, por isso, até mesmo em algumas empresas de TI, às vezes tem videogame, às vezes tem uma TV lá para a pessoa assistir TV, um ambiente propício para ela meio que desligar, manja. E depois, para consequentemente, vir a etapa de incubação. Essa etapa de incubação é uma etapa na qual você tem os pontos chaves, vamos dizer assim. Você tem, levando um pouco mais atrás, no episódio anterior referente a brainstorm, você tem o que ali? Você tem os principais pontos que você deseja alcançar, os principais pontos que são daquele projeto, um exemplo, do seu podcast. E ali você começa a tentar levar a sua imaginação a um ponto, a um objetivo único dentro desses pontos. Sei lá, vai, vamos voltar, inclusive, numa ideia do podcast passado, que é o ser o melhor podcast de humor. Um exemplo. Ah, como que eu consigo ser o melhor podcast de humor? Sendo engraçado. Tá. Às vezes, para você tentar estimular o seu cérebro a ter uma ideia engraçada, você vai fazer o quê? Você vai assistir um stand-up. Você não vai jogar videogame, um jogo sanguinário que você tem que destruir tudo, matar todo mundo, eu acho, né? Não sei. Vai que, né? Eu tô falando asneira. Mas, geralmente, para criar uma coisa engraçada, você tem que estar num ambiente engraçado. Então, para isso, talvez você tivesse que entrar numa bolha de humor para realmente conseguir esse objetivo, conseguir chegar ao ponto de ter ideias engraçadas. Então, ali você está incubando. Realmente, você está se fechando naquele círculo de ideias, naquele círculo de pontos chaves que você já tem para conseguir chegar no seu objetivo final. O terceiro passo é o passo da iluminação. Esse passo da iluminação é quando você realmente tem a ideia a ideia final, a ideia de como você conseguiria gerar um objetivo único, ali como você conseguiria criar um objetivo único. Então, nessa parte da iluminação, você vai fazer o quê? Você vai esboçar. Geralmente, aqui é uma parte mais de esboço. Você vai criar, sei lá, pensei no nome Do Re Mi Fácil Cast. Do Re Mi Fácil Cast, eu vou esboçar um logo, vou esboçar uma pauta dentro daquele nome, vou esboçar um texto sobre aquele nome para criar um sobre já para o site, às vezes, talvez. Então, ali nessa parte de iluminação, você vai pegar o nome ou o logo ou a parte de criação mesmo que você teve ali e esboçar ela. É realmente tipo um enorme papel ao lado do telefone antigamente, que quando você ligava, há muito tempo atrás, sabe? Que você ligava para sua tia, para sua avó, para seu primo, para saber notícia, e você ficava ali desenhando. Então, é esse papelzinho mesmo. É literalmente aquele papelzinho. Você vai esboçar suas ideias ali. E a quarta etapa, que é a etapa de implementação. Essa etapa em si seria focada no quê? Focada em você pegar a sua parte de iluminação, aquilo tudo que você esboçou, pegar isso e pesquisar. Por quê? Independente se você é você está criando um podcast, se você está criando um aplicativo, se você está criando um site, se você está criando uma empresa, se está criando um ramo diferenciado. Pesquisar sobre o que você acabou de esboçar é muito importante para não entrar em quais pontos. Nos pontos de direitos autorais, no ponto de plágio, no ponto de é um nome similar a outro. Essa parte de implementação é muito importante para você deixar a sua ideia ou aquilo que você criou, aquilo que você conseguiu conquistar no seu processo criativo, redondo, apresentável, palpável, sem nenhum erro, sem nenhuma, eu diria, sem nenhum desvio daquilo que você quer, sem você perder realmente o foco. Porque muitas vezes nessa parte de implementação você descobre que o nome que você criou ou a empresa, o nome da empresa que você criou, o logo que você criou, tem algo muito parecido. Então, acaba que você não consegue implementar finalmente aquela ideia. Então, muitas vezes você tem que voltar ao passo número 1. Sim, voltar a preparar o seu espaço, a criar um espaço propício para a sua criatividade, pegar a parte de incubação, que seria linkar os itens, a parte de esboçar novamente aquilo que você quer na parte de iluminação, para ir de novo e na parte de implementação. Se você, por um acaso, pular o brainstorm, esse ciclo de você ter uma ideia e ela dar errada na implementação e você ter que voltar ao passo número 1, ela é muito, muito repetitiva nessa parte do processo criativo. É uma coisa que ela vai ficar se repetindo inúmeras vezes até você, por sorte, conseguir encontrar uma coisa que não seja muito parecida com a sua ideia. Por que o brainstorm ele é tão importante para que isso não aconteça? Você cria uma produtividade no seu processo criativo. Porque no brainstorm você já vai discutir vários pontos. Às vezes vocês já vão fazer algumas pesquisas referente a quem que é parecido com a gente, quem que tem um nome ou quem tem uma logo parecida com o que a gente gostaria. Isso tudo são coisas que é muito bom já discutir no brainstorm para quando você chegar no processo criativo, de você chegar no processo criativo de novo, falei mesmo, e criar um objetivo único e totalmente diferente dos outros, ele fica muito mais rápido, muito mais prático, muito mais eficiente. Então, vamos lá. Como a gente pode estimular a criatividade através do processo criativo? Aqui não é uma receita de bolo, são sugestões. tá? Inclusive porque alguma dessas sugestões eu mesmo não faço, né? Não tenho o costume de realizar. Mas eu sei que isso ajuda muito. Então, eu vou falar algumas coisas que estimulam a criatividade e alguns benefícios do processo criativo. Vamos lá. Ó, o que estimula a sua criatividade? O que pode estimular a sua criatividade? A leitura, ou seja, ler mais e ler sobre qualquer coisa. É, a inovação, eu diria. Tipo, inovar. Todo dia você tentar fazer alguma coisa diferente ou nova no seu dia a dia. Sei lá, se você tem o costume de passar uma rua e entrar à direita, em vez de entrar à direita, você vai passar essa rua, vai entrar 3 direitas para frente. Entendeu? Coisas que façam o seu dia parecer que é um dia diferente. Realizar brainstorms, isso é muito importante. É uma coisa que, por mais que eu faça um podcast sozinho, eu brigo comigo mesmo. Sim, é muito triste. Muito triste mesmo. Então, o brainstorm é muito importante. Existe, não sei se aqui na minha cidade existe, para ser bem sincero, mas tem alguns lugares que eu... Alguns lugares que eu acho que são isso. Que são centros criativos e ambientes culturais. Por que eu tô falando de... para você ir em centros culturais, ambientes criativos. Eu troquei, né, a frase, você viu, né? Quem prestou atenção, prestou. Não adianta voltar para trás, não pode voltar para trás. Não volta. Isso aí. Você indo nesses lugares, muitas vezes você vai ver coisas totalmente novas, totalmente únicas, que você nunca viu na sua vida. Ir no museu, ir às vezes no... Aqui em São Paulo a gente tem o Sesc, não sei... Em outras cidades, como é que funciona? Não sei o que as outras cidades têm. Outros estados, na realidade. Ai, meu Deus do céu! Por que eu não paro de bocejar, meu Jesus? Voltando. Então, ir nesses centros culturais ajuda você sim a ter criatividade. Às vezes você vai num parque ecológico ou museu, já falei. Uma apresentação... Um local desses que ensinam as pessoas a tocar algum tipo de instrumento. Isso daí também auxilia você na sua parte de criatividade. E, sem deixar para trás, estimular o esforço. Sim, você se estimular a ser esforçado, a persistir em um objetivo, a persistir em uma coisa, isso vai te trazer... uma forma de ser mais criativo. É meio esquisito, mas com o tempo faz sentido. Eu acho, né? Os benefícios que o processo criativo traz são... Ele inspira tendências, ou seja, você cria novas tendências. Como o principal objetivo da criatividade é trazer... um ponto, né? Você alcançar um objetivo de forma única e inovadora, totalmente original, assim também gera soluções e inovações. Resolve problemas, estimula a coragem da pessoa e a ousadia da pessoa. Promove diferencial competitivo. Esse diferencial competitivo funciona muitas vezes dentro de uma equipe. Às vezes você tem... sei lá, 5 pessoas responsáveis por criação. Ai, meu Deus do céu. Essas pessoas responsáveis pela criação, elas vão acabar, sem querer, sendo um pouco mais competitivas entre elas, e assim também uma auxiliando a outra, ao ponto de ter várias formas e várias ideias diferentes com o mesmo objetivo. Facilita muito a comunicação, favorece o crescimento pessoal e profissional, isso é muito importante, independente de onde você estiver, fomenta a diversidade, ou seja, ele te dá várias ideias para ser diferente e aceitar quem é diferente a você, faz com que você supere limites e contribui para a construção de uma sociedade e de um mundo cada vez melhor. Como eu falei, agora eu vou falar sobre os obstáculos, coisas que dificultam o processo criativo. Como eu já disse ali um pouco atrás sobre algum desses pontos, eu vou passar por eles e vou enfatizar cada vez mais eles. Por quê? Esses pontos que eu vou abordar agora, ele não só atrapalha o seu processo criativo, ele atrapalha o processo criativo da pessoa ao seu lado e atrapalha, muitas vezes, a sua vida sem você perceber. Todos esses pontos. Então, isso aqui não é só para o processo criativo, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, até mesmo na sua vida pessoal, que são... A falta de direcionamento, que quer queira, quer não, quando você não tem uma direção, não tem algo traçado para onde ir, né, um objetivo final, você só vai ficar dando volta em círculos, você vai ficar que nem um bobo dando volta em círculos sem conseguir alcançar aquele ponto final. Então não adianta você querer chegar a esse ponto final se você nem sabe qual que é esse ponto final, se você está totalmente desorientado. Aí como é que você vai fazer? Sinceramente, eu não sei como é que você vai fazer. Se é que você vai conseguir fazer alguma coisa, né? Porque assim, sem você ter um objetivo, sem você estar focado e sem você ter uma direção a seguir, você vai ficar perdido. Não adianta você querer. Independente daquilo que seja, você vai ficar desorientado, você vai ficar sem direção. O medo de falhar. Você tendo medo de falhar, você já falhou. Por quê? Esse é um dos maiores obstáculos, talvez, da criatividade, que é o medo de você ter uma ideia e aquela ideia não dá certo. Assim, se você tem medo de falhar, você vai deixar de fazer muitas coisas, mas tipo, muitas coisas mesmo na sua vida. Então, não adianta você querer, às vezes, seguir em frente ou até mesmo, sei lá, o quê? Você tentar ter uma ideia inovadora, se você tem medo de falhar, porque uma ideia inovadora, provavelmente ela vai vir de algo que você nem imagina que existe, tipo, literalmente, porque é muito mais difícil você falhar e conseguir o seu objetivo do que você não falhar e insistir no seu objetivo, porque você... Não falhando, ou até mesmo não se atentando ao que pode fazer você falhar. Ah, barulho! Ah, é esse barulho. Tá, tudo bem, volta. Ai, é assim que é fazer um podcast ao vivo, galera. A gente não sabe o que tá dando certo, o que tá dando errado, só sei que vida que segue. E é assim que vai. Eu queria somente que ele me deixasse mandar um arquivo pro tablet que eu vou precisar aqui, que eu fiz o favor de não mandar. Sou muito esperto, né? Pode ser que eu finalize depois. Muito mais esperto da minha parte, não é mesmo? Tô aqui, ó. Medo de falhar? Que é um medo melhor do que esse de falhar? Eu tô aqui pela primeira vez apanhando, eu ainda tô apanhando porque eu não acertei tudo, então eu tô tentando fazer o melhor daquilo que eu tenho aqui pra que esse episódio saia. E realmente eu não tô nem um pouco amedrontado de falhar nisso. E sim, o medo de falhar, ele traz o medo de críticas. A pessoa que tem medo de falhar, ela deve ter pavor de crítica, ao ponto de você receber uma crítica, seja ela construtiva ou não, a pessoa, sei lá, querer se matar, bicho. Porque se você tem medo de falhar, você ter medo de críticas é uma consequência. Ô, consequência. ter medo de críticas é uma consequência. Porque as críticas, por mais que você não fale, elas existirão. Porque uma coisa deu certo, sim, as pessoas criticam muitas vezes porque algo deu certo. E sim, também, as pessoas criticam porque algo deu errado. Isso é o mais comum, obviamente, né? Ah. Próxima vez eu vou gravar em pé. Manter-se na zona de conforto. Essa parte de se manter na zona de conforto, talvez seja uma das coisas que mais atrapalha não só o processo criativo, mas também o processo humano, cara. Porque uma pessoa que se mantém na zona de conforto, ela é uma pessoa que não se arrisca em nada, não cria nada. Você, bicho, vai ficar... Cara, você vai bitolar, mano. Porque se você se mantendo até mesmo dentro do seu emprego, se você se manter na zona de conforto dentro do seu emprego, o seu salário nunca vai aumentar, você nunca vai subir de cargo, você nunca vai ter um desafio novo, você vai ser o cara, aquele cara lá, quem que é? Nunca vi, não sei quem que é. Tipo, às vezes você nem vai ser conhecido, as pessoas nem vão saber quem você é. Passividade, ser uma pessoa passiva. Isso aqui deu até umas treta aqui em casa esses dias. Que é o quê? É uma pessoa que precisa estar em um ambiente que desafie você. Você que é uma pessoa passiva, todos os ambientes que te dê um desafio, todos os ambientes que façam você sair da rotina, você vai odiar ir. Você não vai querer ir. Você vai querer que eles morram, que eles explodam. Não seja uma pessoa passiva. Seja uma pessoa ativa. Isso vai melhorar muito o seu processo criativo. Isso vai melhorar muito a sua vida pessoal. Isso vai melhorar muito sua vida profissional. Se você viu ou se você observou algo que pode ser melhorado, algo que pode ser feito, algo que pode ser modificado para melhor, sugere. Seja uma pessoa que saia da passividade. Seja uma pessoa que não é passiva. Seja totalmente ativa. E isso aqui, inclusive, eu tive o prazer de ter os olhos abertos ontem. Que é tentar se justificar por tudo. Quando você tenta se justificar por tudo, você... Ou por qualquer coisa. Tipo, caiu a caneta. Ai, meu Deus do céu, me desculpa, eu não tentei pegar a caneta. Sendo que você tentou pegar a caneta. Ai, nem cheguei perto da caneta. Sendo que você tava com a caneta na mão. Tipo, não tente se justificar por tudo. Uma coisa não deu errado. Uma coisa deu errado, não... por que deu errado? Por causa disso. Mas de quem é a culpa? Disso. Não tente se justificar. É aquela frase, gaguejou? É bem isso daí, meu. Não adianta. Você tentar se justificar, você só vai acabar se complicando. Não adianta tentar se justificar de forma alguma. Esse ClickCast vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio de mais um Pode Fazer. Se você gostou, deixe seu comentário aqui na postagem. Sobre tudo que eu falei, não vai estar. Não vou transcrever, mas eu deixarei aqui sim um texto base, que foi o texto que inclusive eu utilizei para ter uma ideia daquilo que eu ia falar, ele vai estar aqui na postagem, com todos os links de fonte daquilo que eu pesquisei. São só dois, mas tudo bem. Todas as músicas utilizadas nesse episódio são livres de copyright. Se você gostou desse episódio, dê aquela força pra gente, seja através de uma contribuição financeira, até que enfim, perto do final do ano, a pessoa, né, quer tentar uma contribuição aí para tentar deixar o caixinho mais feliz, não é mesmo? Isso aí. Agora estamos com 6 planos no PicPay, isso mesmo. Não é aquela coisa, nossa, Cação, você está em 300 mil acessórios de contribuição. Nossa, como você é boladão, cara. Não, eu apenas coloquei para que fosse realizado algumas doações. Temos 6 planos mensais lá no PicPay. Então, se você gostaria de nos ajudar, nos ajude lá no PicPay com um valor simbólico de a partir de R$1, coisa básica. Temos essa opção agora, também estamos no Colaboraí. Para nos achar em qualquer uma dessas duas redes de contribuição, é só procurar lá, Ctrl Click BR, você vai encontrar a gente. Para nos encontrar em nossas redes sociais, basta nos seguir no Twitter através do @ctrlclickbr, também no Instagram através do @ctrlclickbr e através do Facebook pelo Ctrl Click. Somente Facebook/ctrlclick, simples. E se você tem alguma sugestão de pauta ou de algum assunto que você gostaria de ver aqui, pode mandar nessas nossas redes sociais ou através do nosso e-mail, contato@ctrlclick.com.br, ou através da nossa página de contato aqui no site mesmo, não tem problema, que está acabando a música de fundo. E é isso aí. Falou, valeu, tchau. Muito obrigado pelo seu ouvidinho em mais um episódio do ClickCast. Tchau.